de ce week-end pascal, hein, tout simplement. Des promotions exceptionnelles vous seront proposées, ainsi qu'un menu spécial pack au service traiteur. Donc, vous pouvez aller aux établissements Mariano situés au 1 rue de l'Orme Gâteau à ce mois et découvrir toutes ces nouveautés. Les établissements Mariano vous souhaitent à tous de très joyeuses fêtes de Pâques. Josh Freire, Tiruli, La Minha Maneira. On continue avec un autre registre, Bruni Marrone, Dos Desejos. Tanto jeito de olhar, gosto do beijo, a expressão do sorriso, tá no meu paraíso, meu doce desejo. Tá no cheiro da flor, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Nosso amor é assim. Eu só sei te querer. Também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu. Nosso amor é assim. Eu só sei te querer. Também sei que você só tem olhos pra mim. Jeito de olhar, tá no gosto do beijo, na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, tá no doce desejo, tá no cheiro da flor, no cheiro da flor, estampado na cara, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza. Tá puxando e não para. Meu amor é só seu. Seu amor é só meu. Nosso amor é assim. Eu só sei te querer. Também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu. Seu amor é só meu. Nosso amor. Eu só sei te querer. Também sei que você só tem olhos pra mim. Tá no jeito de olhar. Tá no jeito tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo. Gosto, gosto do beijo, expressão do sorriso. Tá no meu paraíso, meu doce desejo. Tá no cheiro da voz. Tá na força da voz. Queria me apegar, nem me envolver em mais um lance. Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais, um love que não fura a pele. Mas sei que marca sem marcar, e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo. Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora, eu quis ficar. Essa tua boca fez delícia, teu beijo revirou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Essa tua boca fez delícia, você viralizou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora. Et on va commencer nos premières dédicaces de cette matinée. Et cette première chanson, elle a été demandée de Jérôme, un fidèle auditeur, qui nous appelle quasiment tous les dimanches. Donc Jérôme, qui souhaite un bon dimanche à sa maman, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, et surtout qui nous a demandé une chanson de Georges Frêle. Georges Frêle, et donc j'imagine qu'il sera là le 13 avril prochain à la salle Montition. Il nous a demandé une chanson de Georges Frêle qui s'intitule « Elish ». Oh, vai. Salir el sol.

Sandrumba, Claudia Nayar. On va continuer avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça va aller un peu plus loin du côté de Chambord et ils vont se reconnaître. A priori, ils m'écoutent à travers le net. Et oui, effectivement, vous pouvez nous écouter à travers le net. Et ça, du coup, il n'y a plus de barrière géographique puisque ça peut être, on nous écoute à Paris, au Portugal, un peu partout. Donc, il suffit de vous connecter sur les sites de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com et de cliquer sur lecture, tout simplement. Alors, la prochaine chanson, elle va du côté de Chambord et c'est Annelisa. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei. Che bacio a lui, che bacio a lei, che bacio a me. Sopra soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei. Che bacio a lui, che bacio a lei, che bacio a me. Mon amour, amore, a chi baci tu? Io farò la strage stasera, ballo tra le lampade. Lei piace sia a me che a te. ¡Gracias!

Ai, como é triste novamente a despedida, porque te adoro e tanto amor em ti plantei. Adeus, ó terra, vou caminho da vida. Adeus, gente tão querida, e para o ano voltarei. Voltei, voltei. A saudade me chamou. Lá da distância, até na berço da infância, que a minha mente aqui foi. Manipulation, excusez-moi sur cette chanson de Roberto Leal, Rosinha e Lavadeira, mais je recommence, excusez-moi, voilà, c'est une petite manipulation, une fausse manipulation du dimanche de Pâques, c'est ça, voilà, tout simplement, on écoute Roberto Leal, Rosinha e Lavadeira. Que na minha rua mora, e a Rosinha lavadeira, que na minha rua mora, é linda e tão faceira, é moça, mas não namora. É linda e tão faceira, é moça, mas não namora. Pula ribeirinha e me dá beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Pula ribeirinha e me dá beijo. beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Rosinha, és tão vaidosa, não queres ninguém da aldeia. Rosinha, és tão vaidosa, não queres ninguém da aldeia. Olha que hoje és formosa, depois não há quem te queira. Olha que hoje és formosa, depois não há quem te queira. Pula ribeirinha e me dá um beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Pula ribeirinha e me dá um beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Tens a alma cigana e queres ir para Lisboa. Tu tens a alma cigana e queres ir para Lisboa. Não vês que és provinciana, cidade grande Magoa. Não vês que és provinciana, cidade grande Magoa. Pula ribeirinha e me dá um beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Pula ribeirinha e me dá um beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Tu queres que eu endoideça, mas o que tens na ideia? Tu queres que eu endoideça, mas o que tens na ideia? Aqui na aldeia és princesa, lá fora andas de boleia. Aqui na aldeia és princesa, lá fora andas de boleia. Pula ribeirinha e me dá um beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Pula ribeirinha e me dá um beijo. O teu pai não gosta, mas eu te desejo. Transforma-se em dia, é uma alegria. Se estamos os dois, o samba transforma-se em salsa.

suite, chi-chi-chi-cha-cha-cha, on continue avec nos dédicaces. Et cette fois-ci, ça a été demandé de Maria à l'occasion des 35 ans de mariage qu'elle va fêter avec Tony demain. Et donc, on leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Un bel anniversaire de mariage, 35 ans. Et on continue en musique avec Mil Freites Vai Procurar. Continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Françoise qui nous a contacté pour écouter une musique de Zé Amaro, Roseille Inchertada, et c'est pour elle-même et pour tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Un très très bon dimanche. Não é finesa nenhuma. A rosa em botão cheirar. Fineza é depois de seca. Fineza é depois de seca. O mesmo cheiro deitar. Tenho lá no meu quintal. Rosas de primeira. molhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, encore 30 minutes d'émission. N'hésitez pas à appeler au 02 38 43 48 00 comme l'a fait le monsieur qui a envoyé un message et qui souhaite écouter une chanson qui va aller vers Saint-Denis-en-Val. Il va se reconnaître, une chanson à vos ordres. On va écouter Como Eu Te Amo, Daniel Henrich. Elle sera parmi nous à la fête des Saints Populaires. Vais embora, não vais voltar, e nem comigo queres falar. Já decidiste a liberdade, mas mesmo assim te deixo partir e peço a Deus que sejas feliz. Percorre o mundo com tua vaidade. Deve haver alguém que busque o teu amor. Eu na madrugada guardo minha dor e o meu silêncio pede para gritar. sensación diferente. Cuando te beso se me nubla hasta la mente. ¿Será que tu veneno es tan potente? Mi corazón se paraliza de repente. Es un labio rojo, envenenado. Claudia Caramel, elle était parmi nous à la fête des Saints Populaires en septembre dernier, puisque oui, en 2023, la fête avait été décalée. Elle était avec nous, Claudia Caramel, Você Perdeu. Prochain à être avec nous, ce sera le 13 avril prochain, c'est Georges Frêle. Et Georges Frêle et tous ses musiciens, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaissez déjà, on le répète et on le répète. On va continuer en musique avec un groupe qui s'appelle DNA, Ich t'en simple ne kuschkiss. On écoute. Trabalham duas amigas, a Carmilda, o mosquito, a Julieta e a formiga. Conhecidas como insetos, são duas cuscovilheiras. Querem homem para a vida, mas ainda são solteiras. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cuspice. Patroa contratou uma nova funcionária, sedutora e provocante, é tão extraordinária. Os insetos estão atentos, prontinhos para atacar, mas ela não se fica e continua a provocar. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. Sempre na cuspice. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda. Sempre na cosquice. Enquanto o meu coração vai viver de fantasia, a quem me quiser ouvir, vou levando alegria. Enquanto forças tiver e o mundo puder rodar, eu estarei aqui, estarei ali, sempre a cantar. Eu estarei aqui, estarei ali, sempre a cantar. Ora vem pra roda da minha tua mão e a nossa vida será uma canção. Ora vem pra roda da minha tua mão. Sorrisos de crianças me chamando, enquanto houver do alto uma luz me iluminando, eu quero estender.

eu estou aqui. Quem ganhou fui eu e só eu, porque ele é meu por inteiro.

alele bo i ju fenya singa oja wa faram kuma du bori oja shorai na matanda matandi ma alame no me olho eres que já não me queres mais que tu não tens saudades de me namorar é pedir demais que me ouças de novo que me abraças de novo uma vez é tão chato ouvir como fui um bobo que te perdi por tão pouco. Sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes mots. Tu es la phrase des mots. Viens les enfants! Calcinha, flepa ao vivo! É a mais gostosa do Brasil! Ao vivo em São Paulo! Você não vale nada, mas eu faço de você. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz e faço tudo tentando te esquecer. Vindo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, amor me deu ouvidos. Por favor me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher! Você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você.

Eu vim aqui pra te fazer feliz. ser feliz. O teu peito é meu aconchego. Com você eu não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está do meu lado. Não chore, não, não chore, não. Ainda estou contigo, ainda estou contigo. Eu vim aqui, eu vim aqui. Pra te fazer feliz, pra te fazer feliz. O seu peito é meu aconchego. Com você eu não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está do meu lado. Atrás do trio de véu, e ele vai ensinar pra gente. Não chore, não, ainda estou contigo. Pra te fazer feliz, meu peito. Com você não sinto medo. Deixa eu ver. Não chore, não, ainda estou contigo. Eu vim aqui. Pra quê? Seu peito é meu aconchego. Com você eu não sinto medo. Nós somos iguais.